porque eu fiquei assim. É tipo o pior lá dos primórdios, na contagem regressiva pra extrair todo esse ódio. A mesma causa, irmão, então pega a visão. O seu respeito vale mais do que de quem fiquei assim. É tipo o pior lá dos primórdios, na contagem regressiva pra extrair todo esse ódio. A mesma causa, irmão, então pega a visão. O seu respeito vale mais do que dinheiro. Passaram-se alguns dias, clareou, eu sei. É longa caminhada nos abismos que trilhei. Veja minha história, respeita com vulgo resistência. Minha puto 40 no supera inteligência. Um império pra manter, vim no clima pessimista. Utilizo tuas ruínas pra atrair todas essas minas. Surgi cintilante, ausência, foi constante. Itinerante, paranoia delirante. Por um instante, ser bem melhor que antes. Exalta a qualidade, padrão mais elegante. Amargo com a vida, abstenção ambulante. Revoltado com esse mato que dá sono e muita fome. Porque fiquei assim, é tipo o pior lá dos primórdios, na contagem regressiva pra extrair todo esse ódio. A mesma causa, irmão, então pega a visão. O seu respeito vale mais do que dinheiro. Porque fiquei assim, é tipo o pior lá dos primórdios, na contagem regressiva pra extrair todo esse ódio. A mesma causa, irmão, então pega a visão. O seu respeito vale mais do que dinheiro. Meu orçamento sempre tá no vermelho, imprevisto, lembre disso, não sou crente nem herdeiro. Defensor da minoria, uma afronta suicida. Não geramos Luther King com Marielle sem vida. Eu distribuo gratuitamente o rap sério. Não vou ofertar um paraíso pra quem tá no inferno. É muito trap, pouco rap, meu rap tá vivo. Coligação da geração que não vê o inimigo. Cale com braveza, nós somos defensores de uma causa, de uma raça. Como somos revetores, coletores de fatores, desertores, malfeitores, promotores de motores. A favela, os receptores. É tipo o pior lá dos primórdios, na contagem regressiva pra extrair todo esse ódio. A mesma causa, irmão, então pega a visão. O seu respeito vale mais do que dinheiro. Que assim, é tipo o pior lá dos primórdios, na contagem regressiva pra extrair todo esse ódio. A mesma causa, irmão, então pega a visão. O seu respeito vale mais do que dinheiro, já. O seu respeito vale mais do que dinheiro, já. Seu respeito vale mais do que dinheiro, já. Nós traindo desse ódio. Seu respeito vale mais do que dinheiro, já. Nós traindo desse ódio.